Se tu sou transinhada, caminho que trilha moça em harmonia, com as notas da vida, nossa sinfonia. Isso, em cada situação, família é a base, a nossa canção. Oh, oh. Paz no coração, juntos vamos cantar. Reconhecimento é doce quando vem pra ficar. Calma e paciência, ajudando uns aos outros, a verdadeira essência. No campo da vida, a felicidade brilha, família unida, nossa maior maravilha. Paz no coração, juntos vamos cantar. Reconhecimento é doce quando vem pra ficar. Oh, oh, oh, oh. Na dança da vida, com amor e amizade, o sucesso é mais bonito em nossa cada passo é firme, com calma e paciência, ajudando uns aos outros, a verdadeira essência. No palco da vida, a felicidade brilha, família unida, nossa maior maravilha. Então lembre-se sempre, no seu caminhar, o sucesso compensa, mas é melhor compartilhar. Com quem ama e se importa, a vida é um presente, na melodia da família. Somos todos contentes, paz no coração, juntos vamos cantar. Reconhecimento é doce quando vem pra ficar. Oh, oh, oh, oh. Na dança da vida, com amor e amizade, o sucesso é mais bonito em nossa unidade. Juntos a melodia sempre a nos guiar. Família é lá, onde tudo pode brilhar.